Azul 4062, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilidade. 2000 X-Ray, um ajuste? 10 no 8. Portugal 022, clear to take off from the 10, Indy 1, 90 degrees, 5 knots, QNH 1018. QNH 1018, clear for take off from the 10, Portugal 0. No avião, boa noite, assim, a identificação dessa 2000 pés. Chegada maré, ajuste, correção, chegada bom, ajuste 10 no 8. Voo no 606, autorizado pouso, estado 10, 18, então 10. Só um instante no 805. Air Portugal 022, airport 50, now Salvador 120.8, have a nice trip. 120.8, Air Portugal 022, 108, obrigado. 1805, está pronto para a cópia? Salvador Natal, nível 370, pêsulo 10. Pisto no zero, curva à esquerda, saída Pucas e Pá, controle no 20.8, transponda 5532, o gol no 805. Portão 1, autorizado, chame para o táxi no 805. Salvador departure, boa noite, Portugal 022. We are turning left slightly earlier to avoid a build-up. And we are leaving now 1800, climbing flight level 350. Air Portugal 022, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 350. Can you confirm your request deviation on that track? We are turning left slightly earlier than the SID, that 3 miles. We are now 4 miles. Actually, we are avoiding a build-up at Portugal 022. Okay, sir, no problem. Climb and maintain flight level 350 after deviation, clear direct to Puka, correction, to Jamo intersection. Juliet Alpha, Mike Oscar, Air Portugal 022. Roger, after deviation, clear direct position to Jamo, Air Portugal 022. Air Portugal 022, after deviation, you are clear direct position ZIPAR. Roger, direct position ZIPAR after deviation, Air Portugal 022. Afinal, estabilizou a vista 4062-1. 4062, torre 11895, bom pouso. Certo. Torre Salvador, azul 4062, 7.5 milhas. 4062, cheque o trem, tem livre pouso, pista no zero, o vento no 50 graus, 10 nós, o ajuste no 08. Tente livre pouso, 9 no zero, vai checar trem, o azul 4062. Boa noite, assim, a identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. Chegada à maré, desce para o 050, 189. Direita, ponto de espera, reporte pronto. Baixou e travou, azul 4062. Livre pouso, 150 graus, 109. Livre pouso. Solo 58, livre direita, táxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, azul, táxi Alfa. Decolagem no 0, no 5, 0 graus, 8 nós, o ajuste no 0, no 7 agora. No 7, decolagem no 0, boa noite, 0, 3, 8, 9, 1, desça 2.000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Tá livre da restrição em pelo. ILS X-Ray, para 2.000, peça 3, 8, 9, 1. Airport Gal, 022, call now Recife Center, frequency. 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Bom voo, Tio. 205 da Gol, decola ao 00300. Chame controle em 1208, tenha uma boa viagem. 1208, uma boa semana, bom trabalho. Vou no 1805. Controle Salvador, bom dia, boa noite, é o Gol 1805, está passando 2.400 pés na saída para o carro. 805, boa noite, contato radar, suba nível de voo 370, saída para o carro. Ok, ascensão 370, solicita manter a proa por mais 6 milhas para desvio de formação. Livre. Gente. Gol 1896 dessa via Mária, 2000 pés, o ajuste 1098, reporte estabilizado. 1098 desce via Mária para 2000 pés, 1896. Da 3891, interceptou o localizador, tem um campo à vista. 3891 no Torre Salvador, 1895, bom pouso. Obrigado, obrigado. Salvador, boa noite, está 3891, passando 5, passando para a quadra, já cheguei da 1-0. 3891, boa noite, cheque o trem, 1017, livre pouso, pista no 0. 1-5-0 graus, com meia dúzia. 0 com meia dúzia, trem passado e travado, 0-1-7-3-2-4. Autorizada, final do ILS. Levanteu, vai estar lá. O 89. Gol 805. 805, prossiga. Vamos para o centro, não? Chama agora, 1-3-3, corrijo. 1-2-5, decimal 4-5, alterno 1-2-6, decimal 8-5, gol. 1-8-0-5. 1-2-5, 4-5, obrigado, bom dia, bom trabalho. Via Alfa é forte antes da Juliette. Bem, obrigado, bom dia. Bom dia. Pés, autorizada final do ILS X-Ray. Ajuste de altímetro no 0-7. 2000, autorizado 1017, 5899. Boa noite, no 896, latiu e checou? Sim, latiu. Livre pouso, pista 90, 950 graus, 89. Sim, tio, no 89. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, dando 3891. Estabilizar no localizador 5899. 5899, chama a torre 19895, bom pouco. Direita, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, nosso escudo 89. Salvador, boa noite. Web 5899, tá full ILS, 3 milhas externas. 5899, reporte baixado checado, 150 graus, 612. Vai reportar baixado de checado, 5899, corrigindo 5 milhas externas. Pista 90, 950 graus, 612. Livre pouso, confirme pista seca ou molhada? Úmida. Afirmativo, 5899, obrigado. 794, Tagol, Aracaju, só um instante a cópia, o ajuste no 097. Autorizado. ...5899 no solo aos 17, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Direita, Alfa, Juliette, 10, 5899. Luna 794, pronto para a cópia? Autorizado, Salvador, Aracaju, o nível 230, vai decolar da pista 90 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, controle no 208, transponda 5537. O gol no 7 no 4.